Fecheiro 11. Albert das Capitais e Ter, o miliciano. Estes textos deviam ter vindo a seguir ao diário de A Dor, mas preferi afastá-los para que acabasse o barulho, o estrondo da guerra. Thérèse sou eu, aquela que tortura o delator, sou eu. E sou aquela que quer fazer amor com Ter, o miliciano. Eu. Dou-vos aquela que tortura com o resto dos textos. Aprendam a ler. São textos sagrados. Albert, das Capitais. Tinham passado 2 dias depois do primeiro jipe, depois da tomada da Commande à Tour da Praça da Ópera. Era domingo. Às 5 da tarde, o empregado de uma tasca vizinha do prédio onde estava o grupo Richelieu tinha chegado a correr. Tenho lá um tipo que trabalhava com a polícia alemã. É de Noisy. Também sou de Noisy. E por lá toda a gente sabe. Ainda conseguem apanhá-lo. Mas tem que ser depressa. D encarregou 3 camaradas. A notícia corria. Há anos que ouvíamos falar neles. Nos primeiros dias, víamo-los em toda a parte. Era este o primeiro que íamos provavelmente ver, tendo a certeza absoluta. Finalmente havia tempo para formar uma certeza e ver como era feito um delator. A curiosidade era intensa. Já era maior a curiosidade sobre aquilo que cegamente se tinha vivido durante a ocupação do que sobre aquilo que de extraordinário se vivia desde há uma semana. Desde a libertação, os homens tinham invadido o átrio, o bar, a entrada. Já há 2 dias que não combatiam. No grupo já não havia nada para fazer. Só dormir, comer, começar a discutir por causa das armas, dos carros, das mulheres. Alguns iam de carro, de manhã, procurar cada vez mais longe a briga ainda possível. Voltavam à noite. Tinha chegado rodeado por 3 camaradas. Mandaram-no entrar para o bar. Chamava-se bar, a uma espécie de vestiário com um balcão, onde durante a insurreição se distribuíam víveres. Durante uma hora, tinha ficado de pé no meio do bar. D examinava-lhe os papéis. Quanto aos homens, olhavam-no. Aproximavam-se, olhavam-no intensamente, insultavam-no. Porco, esterco, patife. 50 anos, um pouco vesgo, usa óculos. Tem um colarinho rígido, uma gravata. É gordo, baixo, está mal barbeado. O cabelo é grisalho. Sorri o tempo todo, como se aquilo fosse uma partida. Nos bolsos tem um bilhete de identidade, a fotografia de uma mulher velha, a mulher dele. Uma fotografia dele. 800 francos, uma agenda com endereços, na maior parte incompletos, apelidos, nomes, números de telefone. D repara na frequência de uma curiosa indicação que adquire um sentido cada vez mais familiar à medida que vai lendo a agenda. Mostra a Thérèse. Ao princípio, de longe em longe, a indicação completa: Albert das Capitais. Depois, Albert ou Capitais, sem mais nada. Para o fim, em cada página, apenas Cap ou Al. O que é que isto quer dizer, isto aqui, Albert das Capitais? Pergunta D. O delator olha para D. Tem ar de quem está a pensar. O ar que tem alguém de boa fé, que está sinceramente aborrecido por não descobrir. Que gostaria muito de descobrir, que tenta, com toda a boa fé. Albert das quê? Perguntou o delator. Albert das Capitais. Albert das Capitais? Sim, Albert das Capitais, diz D. D pousou a agenda sobre o balcão. Aproxima-se do delator com as mãos vazias. Fixa-o calmamente. Thérèse pega na agenda, folheia-a rapidamente. A 11 de agosto, pela última vez. Al. Estão a 27. Pôs a agenda e, por sua vez, fixa o delator. Os camaradas calaram-se. D está em frente do delator. Não te lembras? Pergunta D. Aproxima-se ainda um pouco mais do delator. O delator recua. O olhar perturba-se. Ah, sim, diz o delator. Que estupidez a minha. É Albert, o empregado das capitais. Um café, perto da Gare de l'Est. Vivo em Noisy-le-Sec. Por isso, claro, às vezes vou tomar um copo às capitais, quando saio do comboio. D aproxima-se outra vez do balcão. Manda um tipo buscar o empregado da tasca vizinha. O tipo volta. O empregado já foi para casa. A tasca inteira está a par do assunto, mas ele não deu pormenores. E como é esse Albert? Pergunta D ao delator. É um loirinho muito simpático. Diz o delator a sorrir, conciliador. D volta-se para os camaradas que se mantêm à entrada do bar. Levem o 302, vão já, diz D. O delator olha para D. Deixa de sorrir. Ao princípio tem um ar apalermado, depois domina-se. Não, senhor, está enganado. O senhor está enganado. Lá atrás, patife, porco. Não te ficas a rir muito tempo, esterco. D continua a revistar. Um maço de Gauloise, meio vazio, um bocado de lápis, uma lapiseira nova, uma chave. Saíram três homens. Houve-se o arranque do 302. O senhor está enganado. D revista. O delator está a suar. Dá a impressão de que só quer dirigir-se a D, sem dúvida porque D tem um ar educado, não o insulta. Exprime-se corretamente, esmera-se, procura passar para o lado de D, distinguir-se dos outros camaradas pelas boas maneiras, delimita o irmão de classe possível. Enganaram-se na pessoa, acredite que não me estou a rir, não tenho vontade de rir. Já não tem nada nos bolsos. Tudo o que se encontrou está sobre o balcão. Ponham-no na sala ao pé da contabilidade, diz D. Dois camaradas aproximam-se do delator. O olhar do delator implora a D. Senhor, asseguro-lhe, suplico-lhe. D volta a sentar-se, a pegar na agenda e a olhar para ela. Anda, vem daí, diz um camarada, e não estarmos em esperto. O delator sai com os dois camaradas. Um dos camaradas assobia ao fundo do bar, uma música viva, alegre. A maioria saiu do bar. Agruparam-se à entrada, à espera do 302. D fica sozinho no bar com Thérèse. De vez em quando, ao longe, uma rajada de metralhadora disparada à distância. Determinar o local tornou-se um hábito. Foi na Biblioteca Nacional. Na esquina do Boulevard des Italiens, os camaradas falam dos delatores e da sorte que os espera. Quando se distingue o barulho de um carro, calam-se e saem. Não, não é o 302. Um deles assobia. É sempre o mesmo, sempre a mesma música viva, alegre. Do Boulevard des Italiens vem um rumor surdo, um tumulto contínuo de motores, de aplausos, de cantos, de gritos de mulheres, de gritos de homens, tudo misturado, fundido, espesso. Há dois dias e duas noites que o mel se derrama. O importante, diz Thérèse a D, é saber se este tipo é mesmo um delator. Vamos perder tempo com o Albert das capitais, depois chegam os da Brigada do Reumático e nós lixamo-nos. Porque não obrigam a confessar nada e largam-no. Ou então dizem que pode vir a ser útil. D diz que devem ser pacientes. Thérèse diz que não devem ser pacientes, que já foram bastante. D diz que nunca se deve ser impaciente, que mais do que nunca se deve ser paciente. D diz que, começando por Albert das capitais, acabam por apanhar a cadeia completa, malha por malha. Diz que o delator não tem grande importância. Um pobre diabo, pago à peça, por cabeça. Que os responsáveis é que era preciso apanhar. Os que nos gabinetes assinavam mandatos de execução de centenas de judeus, de resistentes, e isso por 50 mil francos ao mês. Esses é que era preciso apanhar, segundo D. Thérèse ouve vagamente, vê as horas. Há 8 dias, uma noite, Roger, o outro chefe do grupo, chegou à cantina a dizer que tinham prendido 7 alemães. Tinha contado como. Tinha dito que os tinha posto em cima de palha fresca e que lhes tinha distribuído cerveja. Thérèse saiu da mesa a insultar Roger. Afirmava que queria que matassem os prisioneiros alemães. Roger tinha-se rido. Todos se tinham rido. Todos eram da opinião de Roger. Não deviam maltratar os prisioneiros alemães. Eram soldados que tinham sido presos em combate. Thérèse saíra da cantina. Todos tinham rido. Mas desde aí punham-na um pouco de parte. Exceto D. É a primeira vez que está com D. Desde a outra noite. D, ao contrário do que é habitual nele, não faz nada. Espera pelo 302. Fixa a porta de entrada. Espera por Albert das Capitais. Thérèse está sentada em frente dele. Achas que eu não tinha razão naquela noite? Pergunta Thérèse. Quando? Sobre os prisioneiros alemães? Claro que não tinhas razão. Nem os outros. Não tinham razão para ficarem ofendidos contigo. D. Estende o maço de cigarros a Thérèse. Espera lá. Acendem os cigarros. Queres ser tu a interrogá-lo? Pergunta D. Como queiras. É-me indiferente, diz Thérèse. Claro, diz D. O carro. Saem de lá os 3 camaradas sozinhos. D. sai. Então? Sei lá, pôs-se a andar há 15 dias. De férias, dizem eles. Merda. D. entra na cantina do primeiro andar. Thérèse segue-o. Os homens estão a acabar de jantar. Thérèse não jantou, nem D. Temos que tratar daquele tipo, diz D. Os homens param e olham para Thérèse e para D. É a Thérèse que vai interrogar o delator. A notícia já circulou. Não há nada a dizer. Thérèse está atrás de D, um pouco pálida. Tem um ar agressivo. Está só. Desde a libertação que isso se tornou mais visível. Nunca a viram de braço dado com ninguém, desde que está no centro. Durante a insurreição, dedicou-se até à exaustão, com gentileza, mas sem ternura. Estava distraída, só, à espera de um homem que talvez tenha sido fuzilado. E esta noite, isso é particularmente visível. 10 camaradas levantam-se e vão ter com D e Thérèse. Todos têm boas razões para se encarregarem do delator, mesmo os que mais se riram na outra noite. D escolhe 2 que estiveram em Montluc e desenferrujaram. Não há nada a dizer, ninguém protesta, mas ninguém se volta a sentar. Esperam. Vou comer qualquer coisa, diz D. Já vou ter com vocês. Percebeste bem, Thérèse? Antes de mais nada, a morada de Albert das Capitais ou das pessoas com quem se encontrava mais vezes. Temos que ficar com a organização completa. Thérèse e os 2 de Montluc, Albert e Lucien, saem da cantina. Os outros seguem-nos maquinalmente. Nenhum foi capaz de se decidir a voltar a sentar-se. Só há eletricidade numa parte do edifício, que é alimentada pelos motores da tipografia. É demasiado longe e está de certeza ocupada. Tem que se descer ao bar para ir buscar um Petromax. Thérèse desce com os 2 de Montluc. Os outros também descem, em grupo, sempre um pouco atrás. Com o Petromax voltam a subir a escada de serviço que leva à contabilidade, até chegarem a um corredor vazio. É aí. Um dos camaradas de Montluc abre com a chave que D lhe entregou. Thérèse é a primeira a entrar. Os dois de Monluc entram atrás dela e fecham a porta. Os outros ficaram no corredor. Por enquanto não tentam entrar. Sentado numa cadeira perto da mesa, o delator devia ter a cabeça nos braços quando ouviu o barulho na fechadura. Já se endireitou. Volta-se para ver as pessoas que entram. Pisca os olhos, ofuscado pela luz do Petromax. Lucien pousa-o no meio da mesa, dirigido para ele, para o homem. A sala está quase vazia, mobilada apenas por duas cadeiras e uma mesa. Thérèse pega na segunda cadeira e senta-se do outro lado da mesa, atrás do Petromax. O delator fica sentado na zona de luz. Os camaradas rodeiam-no por trás, de pé, na penumbra. Despe-te e despacha-te, diz Albert. Não temos tempo a perder contigo. Albert é ainda demasiado jovem para não fingir um bocadinho que é um duro. O delator levanta-se, tem o ar de quem acaba de acordar. Tira o casaco. Está macilento. É muito míope. Não deve ver quase nada, apesar dos óculos. Os gestos são muito lentos. Thérèse acha que a frase do camarada está errada. Ao contrário do que ele diz, têm o tempo todo. Pousa o casaco na cadeira. Os camaradas continuam um de cada lado dele, à espera. Estão calados. O delator também. Thérèse também. Atrás da porta falam baixinho. Leva tempo a pousar o casaco sobre a cadeira, cuidadosamente. Devagar, obedece. Não pode fazer de outra maneira. Thérèse pergunta a si própria se é realmente útil mandá-lo despir-se. Agora que ele está ali, já não é tão urgente. Nada. Thérèse já não sente nada. Nem ódio, nem impaciência. Nada. Mas é que demora muito, um tempo que é morto, enquanto ele se despe. Thérèse não sabe porque não sai. Pensa em sair e não sai. E, no entanto, agora é inevitável. Seria preciso recuar muito para saber porquê. Porque é que é ela, Thérèse, que vai encarregar-se deste delator? Deu-lhe. Ela ficou com ele. É dela. Este homem raro... Já não lhe apetece, este homem raro. Apetece-lhe dormir. Diz a si própria, durmo. O delator tira as calças e pousa-as sobre o casaco com o mesmo cuidado. As cuecas estão amarrotadas, cinzentas. É sempre preciso estar em qualquer parte a fazer qualquer coisa, diz Thérèse a si própria. Agora é aqui que estou, numa sala negra, fechada, com Albert e Lucien, os dois de Monluc, e com este delator de judeus e de resistentes. Estou no cinema. E está. Uma vez tinha ido parar ao cais do Sena. Foi às 2 da tarde, um dia de verão, e beijaram-na, e disseram-lhe que a amavam. E estava no cinema, ainda sabe. Tudo tem um nome. Foi no dia em que decidiu viver com um homem. Hoje... O que é isto? O que virá a ser isto? Em breve estará na rua, Romur, no jornal, a fazer o que lhe compete. Pensa-se que são coisas extraordinárias, mas é como o resto. E como o resto, acontece-nos. Depois aconteceu-nos. Podia ter acontecido a qualquer pessoa. Encostada à mesa, Thérèse olha. Ele tira os sapatos. Os camaradas olham. O mais velho é Lucien, tem 25 anos, é garagista em Levallois. Não gostam muito dele no centro. Safava-se bem quando havia pancada, mas sempre que contava, acrescentava. Um tagarela. O outro é Albert, é servente numa tipografia. Tem 18 anos, é da assistência. Um dos mais corajosos durante a luta. Rouba as armas todas que encontra. Roubou o revólver a D. É pequeno, baixo. É um rapaz que comeu mal. Que foi trabalhar novo demais aos 14 anos, em 40. D não ficou ofendido com ele por causa do roubo do revólver. Diz que é normal, que o melhor é que as pessoas assim fiquem com as armas. Thérèse olha para Albert. É um rapaz engraçado, no fundo, Albert. Com os alemães era o mais terrível. Nem sequer contava tudo o que lhes fazia. Um dia da semana passada incendiou um carro alemão com uma garrafa de gasolina na praça do Palais Royal. A garrafa quebrou-se no crânio do alemão, que ardeu vivo. As piugas do delator têm buracos. Vê-se a sair um dedo grande com a unha negra. São meias de uma pessoa que não vai a casa há muitos dias e que andou a pé. Deve ter andado a pé com o medo no rabo dias e dias. E depois voltou à tasca. É inevitável. Volta-se sempre à tasca, onde se é conhecido. Depois chegámos nós e ele ficou feito. Mandaram-lhe tirar até as piugas, como de certeza lhes tinham mandado tirar as deles em Montluc. Isto é um pouco estúpido, pensa Thérèse. São um pouco estúpidos os companheiros. Estúpidos. Mas não falaram em Montluc nem uma palavra. D ficou a saber por outros camaradas. Por isso é que esta noite os escolheu. Há 10 dias, até mais. 10 dias e 10 noites que Thérèse vive com eles, que lhes dá vinho, cigarros, garrafas de gasolina. Às vezes, no meio do cansaço, falavam da luta, dos alemães nos carros, das famílias, dos amigos. Quando não voltavam, esperava-se por eles. Não se dormia. Na segunda-feira passada, tinham esperado por Alberto toda a noite. O delator tira as piugas, ainda as piugas que se lhe colam aos pés. Leva tempo. Vê se faz isso mais depressa, acaba por dizer Albert. Até aqui, Thérèse ainda não tinha reparado na voz um pouco fina, seca, de Albert. Pergunta a si própria por que esperou tanto por ele na outra noite. Durante a luta, toda a gente esperava por toda a gente da mesma maneira. Evitavam-se as preferências. Agora vão recomeçar. Vão recomeçar. Vão preferir. E é a gravata que ele está a tirar. É verdade. A gravata. Não há duas maneiras de a tirar. Estica-se o pescoço para um lado. Puxa-se uma ponta sem desfazer o nó. O delator tira a gravata como aos outros. O delator tem uma gravata. Ainda a tinha há 3 meses. Há 1 hora, uma gravata e cigarros. E tomava um aperitivo por volta das 5 da tarde. Há muitas diferenças entre os homens. Thérèse olha para o delator. É raro que sejam tão aparentes como esta noite. Uma vertigem. Este ia à rua de Saussé. Subia uma escada, batia a uma certa porta. Depois dizia que tinha a identificação. Alto, moreno, 26 anos, a morada, as horas. Davam-lhe um envelope. Ele dizia, obrigado, senhor. Depois ia beber um aperitivo ao café, as capitais. Thérèse diz, disseram-te que te despachasses. O delator levanta a cabeça. Depois, atrasada, uma vozinha que pretende ser infantil. Despacho-me o mais que posso, acredite. Mas porquê é que... Interrompe-se a si próprio. Entrava na rua de Saussé, sem ter que esperar. Nunca. O avesso do colarinho está sujo. Nunca esperou. Nunca. Ou então mandavam-no sentar como se estivesse em casa de uns amigos. A camisa está suja por baixo do colarinho branco. Um delator. Os dois rapazes arrancam-lhe as cuecas. Tropeça e cai ao canto da sala, como se fosse um embrulho grande, com um barulho surdo. Roger deixou quase de lhe falar, desde que discutiram por causa dos prisioneiros alemães. Mas há outros. Não foi só Roger. Ao longe, os últimos atiradores dos telhados. Acabou. A guerra saiu de Paris. Por toda a parte, debaixo dos portões, nas ruas, nos quartos de hotel, cheios. Alegria. Por toda a parte, raparigas como ela, com esses soldados que chegaram. Por toda a parte, muitas outras para quem acabou. A tristeza inativa. Mas para ela não acabou. Nem a alegria, nem a tristeza doce do fim são possíveis. Porque o papel dela é estar aqui, sozinha, com este delator e com os dois de Montluc, fechada com eles, neste quarto fechado. Agora está nu. É a primeira vez na vida que está com um homem nu e não é para fazer amor. O homem está de pé, apoiado na cadeira, de olhos baixos. Espera. Há outros que concordariam, a começar por estes dois camaradas, e outros mais, com certeza, outros que esperaram e que ainda não receberam nada e continuam à espera e perderam o uso da liberdade por continuarem à espera.